preciso de mim, de tudo que eu posso chegar até o fim. Se duvido de mim, de tudo que eu posso chegar até o fim. De frente, pra intenção da discussão, confie. Bora de nenhuma, vai, me coagir. Nessa porra posso ser pior que o diabo, porque eu sei que o desejo não é uma descrição completa. Procuro me meter no caminho do Criador. Eu já senti vontade de destruir, e confesso que às vezes ainda sinto ódio, querendo saber se a vingança é mesmo algo tão ruim assim. Porra, eu sofri de carne e osso também. Não sou melhor que ninguém, estou na carne porque eu não fui o suficiente. Eu virei uma múmia repleta de cicatriz. Adiante na minha diretriz, essa é a parte complicada. E a areia movediça, passando pra lama com risco de se afundar. A necessidade é foda, eu sei, mano. A existência, a esperança, que dias melhores virão. Se duvido de mim, de tudo que eu posso chegar até o fim. Se duvido de mim, de tudo que eu posso chegar até o fim. 8 horas da manhã, o frio entra pela janela do dia pálido. Enquanto o som da base tem de durar meus tímpanos, contendo a objeção de quem pode estender a mão, mas uso o pé pra te empurrar pro buraco, filhas da puta. Derrama até meu sangue com essa luta. Reveja muito bem tua conduta. O rap é um psicólogo, portador de emoções. E a cara traz escrita baseado em fatos reais, malandro. Então não se atreva a dizer o que pensa que sou. Afinal, tua opinião não tem valor pra mim. Continuarei exercendo, por vencer, só falando o que vivo, destacando o que eu vejo. Se estou em guerra contra o ego e a inveja, meu sangue é a tinta que pinta a minha face. E quando você vê eu levantar uma bandeira, pode ser pesador que não será a merda de uma bandeira branca. Se duvido de mim, acredito que eu posso chegar até o fim. Se duvido de mim, acredito que eu posso chegar até o fim. Se duvido de mim, acredito que eu posso chegar até o fim. Se duvido de mim, acredito que eu posso chegar até o fim. We'll be right back.